Saúde ou temas. Olá, ouvintes da Rádio Universitária 99.9 FM, Paulo Freire, e você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no YouTube e no streaming na internet. O projeto de lei em discussão na Câmara Federal, que tenta criminalizar meninas e mulheres que realizam aborto após 22 semanas de gestação, reacende o debate sobre a importância dos direitos reprodutivos e dos direitos sexuais femininos, que são essenciais para o bem-estar individual e social. O moralismo e o tabu relacionados a esse debate dificultam o acesso à informação e autonomia do próprio corpo pelas mulheres. No Saúde é o Tema de hoje, vamos conversar sobre saúde sexual e reprodutiva. Eu sou Olivia Lima, estudante de jornalismo da UFPE, e lembro que esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.ufpe.br e nas plataformas de podcast. Participe dessa conversa ao vivo aqui no YouTube e envie sua pergunta. Interaja com a gente! Nesta edição de Saúde ao Tema, sobre saúde sexual e reprodutiva, vamos conversar com a enfermeira, arteterapeuta, integrante da coordenação colegiada Grupo Curumim, Paula Viana. Paula, seja muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui. Parabéns por esse espaço, né, que é tão importante. E convidamos também para essa conversa a enfermeira, especialista em saúde da mulher e mestre em saúde coletiva, Juliana Nogueira. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, bom dia a todas e a todos. Primeiramente, agradecer o convite, a oportunidade e parabenizar pela iniciativa. Para começar, eu acho que é importante a gente entender os conceitos, né? Então, Juliana, o que, que a gente entende como saúde sexual? Bom, o conceito de saúde sexual é tudo que remete ao bem-estar, né? Considerando o conceito amplo de bem-estar, né? De saúde, da Organização Mundial da Saúde, considera-se que é o completo bem-estar físico, emocional, espiritual, social, que remete à vida sexual das pessoas. E aí, nesse sentido, então, o que seria a saúde reprodutiva e quais as diferenças de saúde sexual para a saúde reprodutiva? Ok. Então, a saúde reprodutiva, ela é o que advém da saúde sexual, da vivência sexual, e deveria advir quando na intenção, né? Quando na intenção de ter uma vida reprodutiva ou não, ou usufruir de uma vida sexual sem necessariamente ter uma vida reprodutiva. Então, se a gente juntar os dois conceitos, seria o bem-estar físico, emocional, espiritual e social durante o ciclo de vida reprodutivo da pessoa. Esse tema ele também está totalmente relacionado com direitos sexuais e reprodutivos. Então, Paula, eu queria que você explicasse um pouco o que seriam esses direitos. Trazer esse aspecto que Juliana falou, né, que é um aspecto integral, entendeu? Quando a gente fala da saúde como um todo, não é só a parte física, né? E a saúde sexual e a saúde reprodutiva, elas que mostram mesmo como não é meramente biológico, né? Meramente físico, né? A sexualidade nossa está envolvendo aí todos os fenômenos psicológicos, sociais, né? As crenças e valores da gente também vão estar envolvidos, né, tanto nossos pessoais como de familiares, né, que vem daquela cultura, daquela comunidade que você vive. Então, vem aí normas, tabus, né, normas bem assim, baseadas muitas vezes nessas crenças e valores pessoais, né? Então, o direito sexual seria a pessoa conseguir viver plenamente sua sexualidade, entendeu? Poder viver sem nenhuma tipo de violência ou de coerção por estar manifestando, né, os seus desejos, e claro, dentro das normas daquela comunidade, mas tentando respeitar ao máximo a unidade, né? A pessoa, né? Então, o direito seria exercer essa sexualidade, né? Essa saúde sexual de forma saudável, né? E também, quando a gente, porque é importante a gente também separar a sexualidade da reprodução, apesar de eles, né, em algum momento, eles vão se comunicar e, né, e a vivência disso. Mas quando a gente pensa assim, em política pública, né, eu sou enfermeira, Juliana também é enfermeira, a gente já traz na nossa formação uma questão na saúde pública, que é a informação, né? Por isso que nós duas falamos, parabéns por abrir esse espaço, né, Juliana? Porque, assim, a informação é importante, tanto para você exercer sua saúde sexual e ter os seus direitos garantidos enquanto a isso, quanto também você vivenciar uma reprodução, né, ter sua vida reprodutiva, também pensando nisso, pensando na integralidade, pensando que também é vivenciada a partir de crenças, né, de tabus e de valores, né? Enfim, pensar também que, ao mesmo tempo, a gente tem que ter um direito coletivo, que aí vem outro conceito que a gente tem usado bastante, que é de justiça reprodutiva, né? A gente fala em direito reprodutivo quando a gente pensa na individualidade, né? Eu tenho o direito de ser respeitada, eu tenho o direito de ser de ter garantias, né, quanto a isso, a exercício e tal. A justiça reprodutiva, que é um conceito que vem do movimento de mulheres negras organizadas lá atrás, na década de 80, 90, e elas trazem essa reflexão. Não adianta uma pessoa, não adianta você pensar na sexualidade ou na reprodução, não adianta, não sei. Para ter direito reprodutivo, tem que ter justiça social, né? Para você ter uma saúde reprodutiva, você tem que ter uma justiça social que corresponda, né? Que interaja com esse seu direito. Então, passa a ser uma questão da comunidade, né? Você falou na questão de justiça reprodutiva e já abordando essa também sobre saúde e direitos sexuais e reprodutivos, eu queria entender qual a importância da gente falar sobre esse tema, não só aqui na questão da rádio, mas como comunidade. A Paula falou coisas assim que a gente fica, realmente, é exatamente isso, e quando a gente fala sobre justiça reprodutiva, a gente defende o direito, né, e isso quem trabalha com saúde sexual e reprodutiva reproduz muito esse discurso, né, nos ambientes acadêmicos ou assistenciais ou em sala de aula, em congresso, que as pessoas, elas têm o direito à sua individualidade e elas têm o direito de planejar, né, se elas querem ter filhos, quantos filhos querem ter, qual o intervalo entre esses filhos, e quando a gente fala sobre e quando querem ter filhos, né? E quando a gente fala sobre quantos, a gente aborda inclusive os extremos. Ah, eu quero ter nenhum filho, ou eu quero ter, sei lá, quantos filhos eu quiser, né? Porque numa sociedade que a gente vive nessa polaridade atualmente, tanto a mulher que escolhe não ter filhos, quanto aquela que escolhe ter 5, 6 filhos, são recriminadas, né? E quando a gente vai para o âmbito do direito reprodutivo, da justiça reprodutiva, é olhar para as escolhas individuais, né? Respeitar o direito à autonomia do indivíduo, e nós, como servidores, né, da área da saúde, dar as condições essenciais para que a pessoa faça essa escolha de forma informada, né? A gente, o enfermeiro, né, Paula e eu somos enfermeiras, a gente tem no processo de educação, de formação da gente, uma formação intrínseca de educadora em saúde. Então, o usuário que chega, eu sou trabalhadora do SUS, do Hospital das Clínicas, então, a usuária que chega, ela é acolhida primeiro com a educação em saúde, para que todas as decisões, elas sejam informadas, né? Elas sejam conscientes, baseadas no que ela foi informada com o que há de mais novo em evidência científica. Então, se ela opta por hoje, respeitando, por exemplo, a nova lei do planejamento familiar, fazer uma laqueadura tubária sem nunca ter tido um filho, que ela tenha o seu direito, né, respeitado e que ela tenha sido aconselhada para os riscos e benefícios dessa decisão, né? E que ela tenha tido acesso a alternativas. Ah, é porque eu tenho pavor de engravidar. Sim, mas a gente tem alternativas. Você pode fazer isso, isso e isso e nunca engravidar. Entende? Então, assim, quando a gente fala sobre justiça reprodutiva, é isso. É nós darmos acesso ao usuário, à população, à informação de qualidade, de forma simples de compreender, para que todas as decisões elas sejam informadas e que as pessoas não ou engravidem porque, por falta de informação ou falta de acesso, ou nunca engravidem por falta de acesso de informação. Inclusive, assim, ao longo do tempo, as terminologias, né, os nomes vão mudando, né? A gente tinha, assim, a lei do planejamento familiar, né? E hoje em dia a gente chama, né, e é formalmente, né, reconhecido como planejamento reprodutivo, né, para respeitar também, para colocar já intrinsecamente, né, essa questão individualizada da vivência, né, porque uma das coisas assim, que mais impede essa vivência justamente é a questão do atendimento, né, às pessoas, assim. Os órgãos federais, eles têm a obrigação, né, a saúde é um dever do Estado, né, um direito de todos e dever do Estado. Então a gente tem o SUS. Então o SUS, ele deveria estar sendo lá na ponta, ter um cumprimento do seu objetivo, que é trazer a informação como base das decisões. Então, quando a gente chega na saúde reprodutiva, isso é fundamental. Não adianta eu passar um método de contraceptivo para a Juliana, né, se aquele método ele não é adequado à vida sexual de Juliana. Não adianta a Juliana oferecer um método para mim que não é adequado para a minha vivência sexual e meu desejo reprodutivo. Né? Então, essas decisões, elas precisam ser tomadas na equipe, no atendimento, né? Aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas. Foi uma das coisas que me apaixonei no trabalhar como grupo Curumim, lá na década de 90. Curumim faz esse ano 35 anos. Foi isso, foi a possibilidade da gente poder trabalhar a questão da melhoria da saúde pública, né, mas com uma forte base a respeito da informação em saúde para as pessoas. Então, a gente tem, né, o Curumim, a gente tem a comunicação como uma questão fundamental, né, para a formação, para a mudança, né, de padrões que são totalmente inadequados e sem evidências científicas. Então, essa questão da informação é básica no planejamento reprodutivo. Eu diria que era assim, planejamento reprodutivo, ele é 50% informação e 50% método adequado, né, tem adesão da pessoa, certo? Porque, eu esqueci de tomar pílula, não sei o que, não é isso. A pessoa tem que ter informação sobre o corpo, como funciona o corpo, como isso vai impactar na minha saúde corporal, né? Porque tem, cada método pode impactar ou não, né, o seu cotidiano. Você vai ter que fazer exame, não. Tem um protocolo para isso, né? Também há muitos exageros de muita consulta, muito exame. Às vezes tem uns protocolos, se você seguir, nem é tão sacal assim, entendeu? Você vai, tem, né, Ju, assim, você pode se cuidar, né, sem isso ser um fardo, né? E isso, o serviço de saúde tem muita responsabilidade. Continuando, assim, nessa questão de como abordar a saúde sexual reprodutiva na atenção básica, né? Como é que isso pode ser feito? Como é que o paciente consegue ter essa liberdade de conversar sobre esses assuntos que normalmente eles são tão são tratados como tabu, né? Como é que os médicos, eles podem, médicos, enfermeiros, podem ajudar a conversar sobre esse tema e a explicar? E é bem importante trazer essa questão da hierarquia, né, dos sistemas de saúde, porque, inclusive, para os próprios usuários entenderem aonde é mais fácil, né, ou deveria ser mais fácil acessar. Qual é a estrutura de saúde que a gente tem em maior quantidade? É a atenção básica, a atenção primária, que são os postinhos, né? Os postos que estão nas comunidades, que atendem aquelas famílias que estão lá na região, que a gente chama de família, a região lá descrita, e que a equipe de saúde cuida da família e das comunidades, né? Então, assim, o acesso ele deveria ser irrestrito. Né? O Estratégia de Saúde da Família, ela tem a organização do cuidado, né? Planejamento reprodutivo, histologia oncótica, pré-natal, crescimento e desenvolvimento, diabetes e hipertensão, mas, de repente, a necessidade do sujeito aparece ali fora dessas caixinhas. Por exemplo, tive uma relação sexual desprotegida, eu quero saber o que eu posso fazer. Então, assim, foge um pouco daquele escopo, né, daquela estrutura muito bem organizada de tipos de ambulatórios que são feitos, mas a equipe de saúde da família, ela deve ser preparada para qualquer tipo de demanda que chegue lá. Uma dúvida de quando é que eu devo, que isso aí raramente chega, né, quando é que eu devo iniciar a minha vida sexual, o que é que eu devo fazer, que tipo de contraceptivo eu posso usar, né? Especialmente entre adolescentes, que as conversas elas devem ser abertas para qualquer faixa etária. E aí, assim, a equipe deve estar em constante atualização, isso é uma responsabilidade do governo, né? Do município, do estado, de manter essas equipes em constante atualização para receber essas demandas que podem acontecer a qualquer momento. Eu trabalho no ambulatório de saúde da mulher, e eu costumo dizer que lá é uma caixinha de surpresa. Pode acontecer somente o que acontece habitualmente nos ambulatórios, como pode chegar uma mulher lá pedindo ajuda porque sofre violência doméstica. E lá, de repente, não tem o dia daquele ambulatório específico, mas eu, como enfermeira do ambulatório, devo estar preparada para atender esse tipo de demanda. Então, assim, o serviço de saúde, independente do grau de hierarquia, o profissional que está ali na ponta, principalmente ter ouvidos atentos, né? Escutar, entender qual é a real demanda daquela pessoa que está ali procurando ajuda e tentar atender de forma que contemple as necessidades dela, seja de informação, seja já da oferta, por exemplo, de métodos contraceptivos, de fazer aconselhamento e que aquela usuária já saia de lá com o método, né? Seja o de curta duração, como a pílula, o injetável, a camisinha, ou um de longa duração, um agendamento para a inserção de DIU, ou a inserção do DIU em si, mas que assim, que o serviço de saúde ele tem que estar prontamente disponível para oferecer. E tentar não cair nessa cilada, assim, que o Paulo falou com muita própria, assim, muito, muito oportunamente, que existem protocolos que podem ser obedecidos, né? Então, não é necessário criar tantas regras. Os protocolos já existem. Então, o protocolo para iniciação de planejamento reprodutivo é X, tem fluxogramas, é só seguir. Ah, eu não preciso criar 1.000 regras para a inserção de DIU. Para que tanta regra? Né? Tantas regras criadas na cabeça de individuais de várias pessoas só dificultam o acesso, né? Então, assim, cumprir os protocolos para facilitar a vida de quem está buscando ali assistência à saúde. Muito interessante isso que você falou, né, sobre a questão de já existir um protocolo que pode estar sendo seguido para facilitar, né? E aí eu queria perguntar para você, Juliana, quais são as condições necessárias para que uma pessoa ela tenha uma vivência digna dos direitos sexuais e reprodutivos? Olha, é bem complexa, né, essa pergunta, porque assim, isso vai depender se é do âmbito individual, por exemplo, em relação às suas crenças, valores, a vivência, né, durante toda a sua... O que é que ela aprendeu com... quem lhe ensinou sobre sexualidade, se foi pai, mãe, se foi na escola, se foi no serviço de saúde. Então, tem essa construção, né, das questões morais, que aí lembrar que a sexualidade ela faz parte, né, de uma vivência fisiológica, né, de um ser humano que tem necessidades fisiológicas, como dormir, como se alimentar, e viver a sexualidade da forma que lhe contempla e faz feliz, é também uma necessidade, né? Tem também do âmbito social, que é o respeito às individualidades, né? As pessoas, elas precisam respeitar as escolhas das outras, as vivências das outras, porque o universo do outro não me diz respeito. Então, assim, o que a minha colega, a minha vizinha faz na intimidade não é da minha conta. Então, assim, ela respeitar a individualidade para que as pessoas vivam sua sexualidade de forma plena e feliz, né? E do ponto de vista da saúde, é acolher, escutar, né? Oferecer informações de saúde qualificadas, né, para facilitar a tomada de decisão. E assim, eu quero usufruir da minha vida sexual, mas não quero engravidar. Ok, então vamos ver, né, de acordo com seus hábitos de vida, o seu histórico de saúde, o seu histórico de utilização de métodos contraceptivos, qual que atualmente ele contempla melhor, né, qual que é possível você usar agora, para que a pessoa realmente consiga usufruir da sua vida sexual em segurança e sem sofrer consequências que ela não está preparada agora, né, por falta de informação ou por falta de acesso. Entendi. Paulo, eu queria saber qual é a diferença do acesso a direitos sexuais e reprodutivos entre homens e mulheres? Boa pergunta. Olha, como eu falei, na saúde integral, né? A gente, o SUS, um dos pilares do SUS é a integralidade. Mas a gente tem uma cultura que divide tudo, corpo de, né, de espírito, de, né, de, existe essa divisão que é da gente, assim, da pessoa humana, né? Homens e mulheres têm uma vida, a sua identidade de gênero, né, vai definir muito o seu modo de vida, né? A gente tem uma sociedade que é construída com pilares do patriarcado, né, onde existe, sim, a desigualdade de gênero em todos os níveis, né? Quando a gente pensa em igualdade, a gente sabe que, né, existe as desigualdades de raça, né, esses marcadores, a desigualdade de gênero, esses marcadores, eles vão definir a sua qualidade de vida. Os homens, por exemplo, hoje, se a gente for pensar, até que tem melhorado, né, a procura, a demanda, mas ainda existe muitos tabus para os homens, por exemplo, procurar o serviço espontaneamente, sem estar doentes, né, para se cuidar. Nós temos, nós mulheres, né, assim, que temos todo o sistema, né, reprodutivo feminino, vamos dizer assim, a gente vai ter uma vivência de vida também diferente, porque a gente menstrua, porque as mudanças, os homens também têm mudanças hormonais, né? Mas no nosso corpo a vivência é mais escandalosa, né? A gente tem TPM, a gente tem, né, a gente pare, né, a gente aborta, e isso, essa vivência também nos faz mais assíduas, né, nos serviços, a gente procura mais, né, isso. Mas veja, essa desigualdade, ela é tão profunda que ela leva para os profissionais de saúde que estão lá na ponta. Lembra que eu falei que a saúde, ela estava ali no âmbito, tinha as crenças, os valores, né, morais, tudo isso. Muitos profissionais levam isso também para a sua atividade profissional, tá? Então, o que a escolha, por exemplo, do método Eu já ouvi, infelizmente, faz alguns anos, uns 20 anos atrás, um médico dizer dentro do Conselho de Saúde que não passaria DIU para uma paciente dele, porque ele era católico e DIU era abortivo. Um médico dizendo isso. O DIU não é abortivo, um católico não pode se misturar. Então, o que a gente está falando também é da laicidade do nosso Estado. Né? A questão de você ter respeito por todas as religiões, mas a religião não pode se misturar com as leis ou com os protocolos. Né? Protocolo de saúde, ele é construído a partir de evidências científicas. Né? E as evidências elas têm que conviver também com os aspectos culturais, né? A tradição daquela comunidade, mas tem que ter evidência científica. Então, assim, quando você perguntou a Juliana a questão da dignidade, né, você de atendimento digno, eu não acho digno, por exemplo, uma menina de 12 anos chegar grávida na atenção primária e ninguém perguntar como é que foi aquela gravidez, como foi que foi feita aquela gravidez, ou como é que história dessa menina. Essa menina, ela é recebida e ela é encaminhada para o pré-natal, direto. Até manda para o pré-natal de alto risco, porque, inclusive, é de risco. Então, se é de risco, essa menina ela tem que ter o direito da informação. Voltamos aí lá para o começo. Informação é tudo. Aquela família, aquela menina, ela precisa saber que aqui no Brasil, pelo menos, né, mas em muitos países, logicamente, a pessoa de menores de 14 anos, qualquer ato sexual, né, que é um ato de violência, é um estupro de vulnerável, certo? Isso tem que ser considerado. Muitos profissionais não dizem isso, olha, a situação é essa. Tem isso, você tem o direito também de seguir, né? Quando a gente fala do aborto legal no Brasil, não é o aborto obrigatório, tá? Não é isso, as pessoas têm que ter calma, porque elas não vão perder o seu poder de decisão. Ao contrário, nos países onde o aborto ele é mais, tem mais permissivos, né? Ele é livre, a gente tem, sabe o quê? A diminuição do número de abortos. Por quê? Porque rola mais informação. Porque não é pecado falar sobre aquilo. Porque não é crime falar sobre aquilo. Aqui no Brasil, é crime falar sobre uma droga que se chama misoprostol, que é o Citotec, né? Que a gente conhece como Citotec, mas o hormônio, a substância é o misoprostol, que foi descoberto pelas mulheres brasileiras como um medicamento abortivo, foram nós que descobrimos, assim, usando e sabendo e usando, botando nosso corpo, né, para experimentar isso, e hoje é um remédio que salva vidas, certo? Ele combate a hemorragia pós-parto, ele diminui o número de cesárea porque ele amadurece o colo do útero, não precisa muitas vezes indicar uma cesárea, ele amadurece aquele trabalho de parto. E ele tem um mal tabu em cima dele. Aqui no Brasil até é proibido falar sobre ele. Então, também é uma regra burra e que nos afasta da dignidade. Então, eu falei muita coisa, mas assim, olha, de novo, novamente, a informação. As pessoas têm direito de saber. Também já ouvi uma médica falar, não, eu não vou dizer que ela tem um direito a aborto legal, ela sofreu violência, ela sabe que a menina sofreu violência, que não foi nem assim de namorinho, sabe, foi violência, ela não vai dizer, porque senão ela estava induzindo. Não, você está dando informação correta, né? Isso também é protocolo, é você dar informação correta, olha, você tem isso, tem essa, e você decide. Né? Em Recife, nós estamos vivendo, sabe o quê? Uma calamidade quanto à mortalidade materna. Nós voltamos, em 2023, ao número da pandemia. que onde a gente ficou aquele desenfreado de Covid e gestante. Aqui, a gente está com 2023, porque, sabe por quê? Falta de informação. As mulheres que não podiam engravidar, engravidaram. As mulheres que engravidaram e não souberam que podia ter interrompido aquela gravidez a qualquer momento, para salvar sua vida, e morreram assim. Então, é inadmissível isso. Vamos ter, inclusive, a secretária de saúde vai receber o comitê de morte materna na próxima semana, porque isso aí, a morte materna é um sinal de alerta. Está tudo errado. E a gente pensa logo na atenção básica, que é um papel fundamental, a assistência lá na ponta, mais perto, onde a gente pode até evitar tanto aborto, evitar que meninas cheguem a se colocar em risco, né, por aborto clandestino. Muitas vezes esse aborto seria legal. Então, é isso. É muito alarmante, realmente, essa questão da mortalidade materna. Juliana, se você quiser comentar sobre essa pergunta, fique à vontade. Paula dá uma vontade, assim, quando eu converso com a Paula, dá vontade de não parar nunca de conversar. Porque ela, em tudo que ela fala, ela vai deixando a gente instigada a falar. Então, assim, em relação à gravidez na adolescência, né, o que a gente, assim, em adolescência muito precoce, né, abaixo de 14 anos, a gente vê que Recife está enfrentando realmente uma epidemia, né, de gravidezes nessa faixa etária, de forma absolutamente inaceitável e resultante de violência, né? Porque relação sexual com menores de 14 anos é violência. E o quanto que muitas vezes as equipes assistenciais acolhem isso com muita normalidade, como se fosse normal as meninas engravidarem antes dos 14 anos e não dar o acesso à informação e aos encaminhamentos em tempo hábil para que a interrupção seja feita. Uma outra questão é um caos também, assim, sobre a recusa do profissional em ofertar um LARC, né? Dia desses eu atendi uma jovem que queria inserir um DIU, a menina com um histórico, né, de doença tromboembólica, usando o contraceptivo hormonal combinado há anos. Ela tem histórico pessoal e familiar, e a profissional que atendeu ela pediu o DIU e ela disse que não, que ela era muito jovem para usar o DIU quando a menina era adolescente. E, ora, o DIU ele é utilizado justamente quando a pessoa não quer engravidar em longo prazo, né? Ela é uma jovem adolescente que estava na escola ainda e que não pretendia engravidar dentro de 10 anos, e por que não, né? A menina que tinha um histórico de contraindicação de método combinado e foi o que foi oferecido para ela. Agora ela trocou. Em relação, só mais uma coisa em relação ao misoprostol, né, as pesquisas mostram que, de forma ainda clandestina, né, mas que o acesso ao misoprostol para o aborto realizado de forma não respaldada pela lei é o que está salvando a vida das pessoas, né? Então, assim, antes as mulheres morriam mais de aborto porque elas morriam por perfuração uterina, por hemorragia e por infecção, por sepse. E ter acesso de forma clandestina, né, ao misoprostol é o que está fazendo com que essas meninas não morram, né? E aí essa luta pela descriminalização é justamente essa, porque as pessoas abortam. Não importa se é crime ou não. As pessoas de qualquer etnia abortam, de qualquer religião abortam, de qualquer classe social abortam. Quem aborta e sai ilesa, saudável e em segurança são as pessoas que têm acesso a condições econômicas que façam com que elas façam isso num consultório privado lá no Espinheiro, né? Como nosso querido Olímpio fala. Aquelas que não têm essas condições financeiras, elas fazem nas clínicas clandestinas, né? E agora sim, elas podem ter diminuído a exposição à morte por sepse, por hemorragia e por perfuração uterina, mas aumentou a exposição a traficantes, porque é a maneira que essas pessoas têm acesso ao misoprostol. E aí essa discussão sobre a descriminalização do aborto, ela precisa ser amadurecida, né? E não levar em conta esses aspectos religiosos, justamente porque o Estado é laico. Então, a decisão de uma medida em saúde coletiva, em saúde pública, ela não pode passar por crenças religiosas. Ela tem que passar por aspectos, dados epidemiológicos que mostrem que essa é a melhor solução para a gente evitar mortes evitáveis, que são mortes maternas, né? Que são mortes evitáveis. Hoje o Saúde ao Tema fala sobre saúde sexual e reprodutiva. Recebemos a enfermeira, arteterapeuta integrante da Coordenação Colegiada Curumirim, Paula Viana, e também a enfermeira especialista em saúde da mulher e mestre em saúde coletiva, Juliana Nogueira. Você já falou um pouco sobre essa questão do projeto que tenta criminalizar meninas e mulheres que abortam após 22 semanas, mas eu queria entrar um pouco mais a fundo dado a necessidade de falar sobre esse tema, né? De como é que esse projeto ele impacta os direitos reprodutivos das mulheres e como impacta também a sociedade como um todo. Juliana, ou Paula, as duas, na verdade, podem responder. Juliana, primeiro. Então, veja, esse projeto de lei que você fala, que é o 1904, né? Esse aqui, ele não é sozinho, não, viu? Tem um bolo junto dele, né? Aliás, desde 2007, que a gente tem aqui no Brasil, tentativas através de do Estatuto do Nascituro, né? E esse Estatuto do Nascituro, ele nunca foi aprovado de tão absurdo que ele é, né? Desde 2007, então ano a ano a gente derruba ele, né? Vez por outra a gente tem que ir para a rua para gritar e aí vai em peso. Eu lembro em 2013, o Fora Cunha, né? Hoje é Fora Lira, mas a gente derrubou Eduardo Cunha. A gente, que eu digo, é movimentos, mulheres, também ativistas, mulheres comuns que não estão na militância, também foram às ruas, como a gente está indo agora. E, assim, esse projeto de lei, ele é o ápice da crueldade, né? Porque ele vai em cima de vítimas, né? De um crime que é um crime mais terror de nós, mulheres, a gente tem esse tipo de, né? de situação. E vai em cima dessas pessoas que são vítimas, principalmente dessas pessoas, pessoas que gestam, mulheres, crianças, né? Dessas que principalmente as meninas, né? Com gravidez mais precoce, não conseguem esse acesso que a gente falou até agora. Não está lá na atenção primária uma facilidade dela chegar e dizer: meu pai me estuprou. Não vai ter, não, né? Ela vai demorar primeiro a reconhecer. Olha, o Curumim tem uma linha direta chamada Vera, que é informações de verdade sobre saúde e sexualidade, ou saúde e direitos reprodutivos, enfim. E a gente encaminha muitas pessoas para ou para o planejamento reprodutivo. Juliana mesmo já atendeu pessoas que a gente encaminhou lá no Hospital das Clínicas, né? E para a DIU, e para os serviços de aborto legal também a gente encaminha. Cara, o que acontece? Meninas não sabem nem que foram vítimas de violência, ela nem acha. Ou mulheres que são estupradas pelos maridos e não acham que ali é um estupro, não é? Né? Ou o cara que tira a camisinha para engravidar de propósito, tira a camisinha na hora. Hoje em dia, tudo isso é lei, é crime, é passível de punição, né? Então, nunca vai ser fácil para a gente. Sempre ou vão querer colocar muito regras na nossa sexualidade, de se a gente tem que ter filho quando e como, se tem que ter filho de todo jeito, entendeu? Isso sempre vai ter essas manifestações. O pior disso tudo é porque chegaram no ponto de colocar uma coisa tão absurdamente cruel como é esse PL à tona, entendeu? Isso ser real, é verdade. A gente pode sim perder direitos que de 1940 que a gente vem conquistando. Veja, 1940 começaram a regulamentar isso de poder ou não, de ser crime ou não, porque o que a gente quer é que o aborto saia do Código Penal. O aborto só deve estar no Código Penal aquele aborto que é feito obrigado, que as autoridades dos juízes... Aqui teve um escândalo desse aqui em Pernambuco com um juiz há uns anos atrás. O juiz levou a amante dele para uma coisa no Janga e fez, e adormeceram ela, chegou um médico, fez o aborto dela e ela acordou, não estava grávida. Então, esse aborto, sim, é um aborto que deve estar no Código Penal. De resto, a gente quer é que o aborto seja tratado como uma questão de saúde pública, como uma questão de saúde, como uma questão de justiça social, né, de gênero. A gente está sendo discriminada por ser mulher. As meninas estão sendo violentadas por serem meninas. Né? Essa condição de menina, né? que as obriga a ser mães, elas ainda crianças. Né? Hoje a gente tem esse lema, né? Que é a hashtag criança não é mãe. E porque, poxa vida, se a gente for ver quantas milhares de meninas por ano abortam, ou têm perda fetal, ou têm nascido vivo, né? Mas a gente sabe, ó, está saindo agora o último consolidado do Ministério da Saúde. Sabe o que mostrou? As crianças que nascem de crianças morrem mais. Tá? Então, se a gente... A sociedade está preocupada em não ter tanta morte evitável, né? Deveria descriminalizar o aborto. Eu sempre falo, quem é contra o aborto, porque não é nenhuma questão de ser favor ou contra, mas quem é contra a mulher decidir, né? Que seja a favor da descriminalização, porque é quando a gente vai ter realmente a redução disso. Porque a gente vai ter que tirar o véu disso. Entendeu? Se é pecado, é lei, é crime, não sei o quê. Isso é uma vivência pessoal. E as mulheres, nós não somos irresponsáveis. A gente não vai, a gente não acorda de manhã feliz. Ai, que bom, hoje eu vou fazer um aborto. Que legal. Né? Não existe isso, gente. Nunca. Eu sou enfermeira, 40 anos enfermeira. O que já passou de mulheres, famílias, casais... Sabe, sofrendo com essas decisões, sofrendo também decidir botar uma criança em umas condições péssimas de vida, sofrendo porque ali, como Juliana falou, a gente é em cima do corpo, né, e da vida da mulher, e essas regras elas acabam sendo muito desiguais, né, e muito indignas. Então, só complementando que, assim, o projeto ele é de uma crueldade tão grande que ele criminaliza quem sofreu o crime, né? Como é que você vai criminalizar uma pessoa que procurou assistência, que procurou uma correção de uma consequência de uma coisa que ela não decidiu? Então, é completamente tirar o poder nosso sobre o nosso corpo. Como é que o Estado pode me obrigar a gestar e parir um filho que eu não escolhi e que veio porque eu fui violentada? Quando a gente fala sobre violência sexual, ele é um tema tão sensível que ele merecia realmente que as autoridades se debruçassem com muita responsabilidade sobre esse tema. Quem algum dia já atendeu uma mulher vítima de violência sabe que essa mulher, até procurar assistência, ela já enfrentou um inferno, né? Porque o crime, sofrer violência sexual fere a dignidade humana. Você imagine uma criança, por exemplo, de 10, 11 anos, que foi violentada desde a primeira infância pelo seu pai, que ou avô, ou tio, ou vizinho, ou padrasto, que tem uma relação de proximidade e afetividade e que lhe lhe conquista, né? Conquista o afeto, a afetuosidade com presentes, com passeios, e que essa violência, ela não começa de forma agressiva, né? Ela começa de forma sutil, com carinhos inadequados, com sentar no colo e sentir um negócio estranho, com passadas de mão e com aquela sensação de que tem alguma coisa errada. Essas mesmas pessoas que querem criminalizar, elas proíbem a educação sexual nas escolas. E não é à toa, né? Proibir a educação sexual nas escolas, passando a educação sexual de uma forma completamente distorcida, né? Com mamadeira de piroca, aqueles livros absurdos que eles publicaram em época de eleição, é uma forma de trazer à tona a repulsa da sociedade, né? Desinformar a sociedade para que os próprios pais, para que as próprias famílias, que sim, elas querem proteger os seus filhos, abominem a educação sexual. E a gente sabe que é a educação sexual que salva essas crianças, que fazem com que essas crianças entendam que aquele incômodo que ela sente quando aquele familiar se aproxima é porque ela está sofrendo violência, né? E que a violência sexual, os pesquisadores que publicam livros e pesquisas mostram que começam muito cedo, que começam de forma muito sutil, que o agressor, ele confunde a cabeça da criança, né? E aí a criança, ela acaba sem saber o que está sentindo, o que é que está acontecendo, mas sempre com aquela sensação de que alguma coisa errada está acontecendo. E aí depois começa a amedrontar. Olha, se você contar isso para sua mãe, ela vai morrer. Se você contar isso, ninguém nunca mais vai querer ver você, porque vai ficar muito chateado com você. Ou quando é uma menina mais velhinha, porque ninguém mais vai querer você porque você já é rodada. Então, assim, a violência, ela, quando ela acontece dessa forma que a gente, eu gosto de falar assim, essa violência, ela é sexista, né? Mesmo a violência sexual que acontece na infância, ela é sexista. Ela começa, primeiro, minando a autoconfiança da pessoa que sofre a violência. Ela mina a autoconfiança e o entendimento sobre como é que a pessoa se sente diante daquela outra pessoa. Isso enfraquece e faz com que a pessoa não peça ajuda. E aí, quando os políticos, quando as pessoas que estão elaborando a legislação, elas distorcem o que é a violência sexual, eles enfraquecem a sociedade, porque a gente que é educador, né, não consegue nem fazer uma educação sexual, porque isso agora passou a ser enxergada de forma totalmente distorcida. E a informação que salva, né? Quantas vezes a gente não vê que depois de uma roda de conversa de uma professora com as crianças desenham e mostram ali naquele desenho que está sofrendo violência, né? Então, assim, vejam como são articulados, né? Eles impedem a educação sexual nas escolas, eles calam a boca dessas crianças dentro das próprias famílias, eles violentam, engravidam e criminalizam se a menina procurar ajuda, né? E, gente, isso é muito perigoso, né? Nós, enquanto mulheres, né? Nós, enquanto comunidade, a gente realmente precisa se unir e gritar e ir para as ruas e denunciar que, assim, eles podem sim estar avançando a passos muito largos para a retirada de direitos, né? E um avanço assustador, que é o avanço de um Estado teocrático, né? Assim, de impor os valores morais, que na realidade são só teóricos, né? Para a sociedade como um todo, que não compactua com as mesmas ideias, né? E assim, por isso que eu digo assim, parabéns por esse espaço, porque é muito importante que a gente tenha esse espaço de discutir, debater, e para que a população fique informada sobre o que está acontecendo. Que bom, realmente, é um debate muito importante. Por fim, eu queria saber onde que a população ela pode cuidar dos seus direitos reprodutivos sexuais? Quais são os serviços de saúde que ajudam nesse acesso? Pode falar, Paula. Bom, hoje, na atenção básica, essa demanda, ela é obrigação da atenção básica receber essa demanda da população, né, e encaminhar e tal. Agora, a gente tem aqui em Recife 4 serviços que atendem a vítimas de violência sexual, tá? Então, sofreu qualquer tipo de violência sexual, vá nesse serviço, é a primeira coisa. É, eu sempre falo assim, se uma pessoa leva um tiro na perna, na rua, ela não vai para a delegacia primeiro e depois vai para a saúde, não, ela vai para o hospital primeiro, ela vai cuidar. Então, a violência sexual, ela também tem que ser encarada dessa forma, certo? Sofrer uma violência sexual, vai logo direto para o serviço. Então, a gente tem o Agamenon Magalhães com o serviço Vilma Lessa, tem mais de 20 anos, acho que tem já 25 anos e tal. Tem o serviço da UPE, que é do CISAM, aliás, nesse momento está sendo votado lá na Câmara dos Vereadores uma homenagem ao CISAM e os vereadores que são dessa linha, né, que estão propondo esses PLs, certo? Que estão propondo esse retrocesso, esses vereadores que são ligados a esses grupos religiosos estão aí contra essa homenagem ao CISAM. Nesse momento está acontecendo na Câmara dos Vereadores. Então, eu fico aqui, a minha homenagem ao CISAM. O CISAM presta um serviço às vítimas de violência nesse estado há quase 30 anos, certo? É onde também tem um serviço transinclusivo de atenção à população trans daqui de Pernambuco. Certo? Tem um serviço ainda que resiste para adolescentes, né? É o primo, a gente chama, é o primo pobre da UPE, porque Procap é rico, o Oswaldo Cruz é rico, mas o CISAM, coitado, né? Vai na mar. E a gente tem hoje uma diretora, né, no CISAM, que é Benita Spinelli, outra enfermeira, fazendo um trabalho muito legal de humanização do parto, centro de parto normal está sendo construído. Então, o CISAM merecida essa homenagem que vai ser feita agora. A gente tem o CISAM com o serviço Pro Marias, que é de atendimento à vítima sexual, o Agamenon, que eu falei, o Hospital da Mulher do Recife, com o centro Sony Santos, em homenagem a uma grande sanitarista importante dentro do movimento de mulheres negras, Sony, botaram o nome de Sony nesse serviço, é um serviço também muito bom. E a gente tem Petrolina, no Dom Malan de Petrolina, a gente também tem um atendimento à mulher vítima de violência sexual. Olha, todas as maternidades do estado, do município, eles têm condições de fazer esse atendimento, de fazer, por exemplo, uma vítima de estupro, de fazer logo, a menos de 72 horas, a anticoncepção de emergência, que é conhecida como pílula do dia seguinte. Tem condições de encaminhar para o serviço para fazer as prevenções, né, das doenças que podem também acarretar, né, num estupro, numa violência. Então, assim, esses serviços são os serviços de referência, mas toda a rede de saúde, ela tem condições técnicas, equipamento para dar aqueles primeiros cuidados. E, claro, voltando, programa Saúde da Família, lá na comunidade, quanto mais perto de você, melhor. No Saúde é o Tema de hoje, falamos sobre saúde sexual e reprodutiva. Recebemos a enfermeira, arteterapeuta, integrante da Coordenação Colegiada Grupo Curumim, Paula Viana. E também a enfermeira especialista em saúde da mulher e mestre em saúde coletiva, Juliana Nogueira. Eu agradeço a participação das duas, foi um programa muito importante. O Saúde é o Tema de hoje encerra por aqui. Esta edição fica disponível no site radiopaulofreire.fpe.br e nas plataformas de podcast. A produção e roteiro deste programa foi dos estudantes de jornalismo Olivia Lima e Isabel Baé, sob orientação da professora Ana Veloso. Nas redes sociais, Talon Batista, também estudante de jornalismo. Coordenação de transmissão e streaming, Isabel Baé, sob a supervisão de Igor Cabral. Edição de podcast, Isabel Baé. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema.